Em um cenário de encolhimento dos mangás espanhóis, veio uma notícia surpreendente. O braço hispânico da editora francesa Glénat anunciou a criação de uma linha voltada a autores espanhóis. Não é pouca coisa. A Glénat é uma das principais editoras quando o assunto é mangá, e só na França é responsável por títulos de peso como Naruto e Bleach. Mais dados serão expostos no principal evento de mangá do país, o Salão de Mangá. Mas surpreende porque o mercado do gênero na Espanha simplesmente tem encolhido nos últimos anos, gerando baixas inesperadas como o fracasso de Naruto em sua exibição televisiva local, que gerou o veto a licenciamentos de última hora da parte do japonês no mercado espanhol. É curioso que isso venha a reboque justamente dos movimentos recentes da Viz. Leia-se, Shueisha e Shogakukan, em operação conjunta em território europeu, com a compra do grupo Kazi, marcando presença em França, Alemanha, Bélgica, Suíça, Polônia, Holanda e Itália no terreno de distribuição de DVDs e publicação de mangá. Ao mesmo tempo, recentemente a Viz anunciou a abertura de seu departamento de quadrinhos locais. Curiosamente, esse anúncio veio algum tempo após a Kodansha ter posto as garras de fora e ainda por cima anunciada a intenção de produzir material original nos Estados Unidos. Faz sentido, muito sentido. A Viz tinha seus projetos de mangá global e eles entraram em ato quando da saída do cabeça editorial do projeto. A ideia deles era mudar a relação entre editores e autores de modo análogo à metodologia japonesa. Isso daria trabalho, exigiria investimento, mas também é um sistema que parece funcionar. E como dizem acertadamente os americanos, para se fazer dinheiro é preciso gastar dinheiro. Não é preciso ser gênio para entender a motivação da Viz. O projeto original era uma iniciativa editorial pessoal que não deveria gerar muito entusiasmo do resto da empresa. Até porque a Tokyo Pop, atualmente em processo de decadência agravado com a perda da conta da Kodansha, foi pioneira nesse sentido nos Estados Unidos e, mesmo tendo bastante material do gênero sendo exportado, até porque é bem mais fácil negociar com eles do que com os japoneses, apresentava e ainda apresenta um nível geral bem oscilante em termos qualitativos. Contudo, isso não é de se espantar que seus maiores sucessos nunca chegaram a ter um desempenho muito grande em termos comerciais, ainda mais comparando-se com seus best-sellers. Mas quando uma Kodansha anuncia que vai entrar na jogada, a coisa muda de figura. A Viz já estava com uma infraestrutura em construção. Por que não tomar a dianteira antes que a concorrência se mexa? A Kodansha ainda precisa estabelecer seu público, lançar seu próprio material, construir seu escaninho de leitores. Eles têm dinheiro, eles têm uma distribuidora forte em território americano, a Random House, e ninguém tem dúvidas que eles irão conseguir o que querem. Mas ainda há um lapso de tempo para que isso aconteça, e a toda poderosa Viz vai se agarrar a ele para manter a sua proeminência local. Mas por que a Kodansha entraria nessa quando o desempenho da Tokyopop é comparativamente tão pífio? Bom, em primeiro lugar, pela própria existência de um projeto desse na mão da Viz, que não deixa de ser irônico. O outro é bem mais simples: os mangás vendem bem, mas nem de longe tem o mesmo desempenho que apresentam no Japão. Agora os fãs hardcore vão reclamar. Mas aqui cabe uma perguntinha: já pararam para pensar porque um mega sucesso como Naruto, que provavelmente não chega a 100 mil exemplares no Brasil, coisa que a Witch, por exemplo, já chegou a vender por um breve período de tempo, e o Mônica Jovem vende 400 mil? Fácil. Independentemente de Mônica Jovem ser mais infantil do que adolescente, o ponto é: ele não tenta realmente ser japonês, gostem ou não. Ele funciona melhor, inclusive, quando não tenta brincar com referencial japonês, como vimos tanto no começo quanto em edições recentes. Ele tem que vender para nosso público e é pensado justamente nesse sentido. Não pensem que só o fato da grife Maurício de Souza estar presente conta nesse caso, senão já teríamos revistas do Nicodemo e da série Os Souza, que eu sempre tive curiosidade de ler. Por aqui. E a revista do Pelézinho teria durado até hoje, passando por todas as viradas editoriais que as revistas da Turma da Mônica passaram ao longo de décadas. Pensar globalmente, agir localmente. Por mais que a minoria de fãs hardcore, leia seu otaku, reclame, não adianta pensar fora do Japão na fantasia do público que gosta de imaginar que está no Japão. E parece que os japoneses entenderam isso. Os franceses da Glenar têm outra motivação concreta. Com a Bis se estabelecendo na França, através da África, o braço editorial do grupo Kazé, que é bem grandinho, aliás, eles vão perder terreno à medida em que séries de sucesso que estão em suas mãos forem concluídas no Japão. O que eles estão fazendo lá é laboratório para seus próprios projetos na França. E uma vez que as franquias japonesas tendem a perder força em território espanhol, esse é um bom cenário para se fazer experimentos. Na verdade, o verdadeiro motivo dos gauleses, que são pioneiros nesse sentido no Ocidente, é que eles já temiam que os japoneses cedo ou tarde decidissem publicar eles mesmos os seus mangás na França, e esse medo vem de anos. No final, eles estavam certos. O que eles querem realmente é ter suas próprias franquias para poder peitar a concorrência no segmento. E há precedentes. O mangá francês One First Quest, de Arleston, Tarkin e Lullaby, é melhor vendedor do que medalhões como Ergir, Yu-Gi-Oh!, Berserk e XXXHolic, por exemplo. No entanto, One First Quest não é mais do que o braço mangá de uma franquia maior de álbuns pensada justamente para o perfil dos leitores franceses. Há piadas ali que são locais demais. Traduzir One First para outras línguas deve ser um pesadelo para o tradutor. Ele tem público em seu país e já tinha antes de virar mangá. O fato é que, para que esses projetos funcionem, é preciso desotaquizar para atingir um público maior do que o fã e assim justificar tiragens e investimentos que viabilizem o custo de produção desses materiais. E esse é o maior desafio a ser enfrentado no trato com os criadores, que têm que agir como quadrinistas, não como fãs que desenham, para um projeto desse funcionar. Posso estar projetando o que vemos aqui no Brasil, onde não há ainda preocupação com o grande público em si, apesar do desempenho de Mônica Tim e mesmo do esforço de divulgação do Luzinha Tim, que ainda acho merecedor de todas as pedradas que vem levado, mas que foi precedido por um esforço correto de divulgação e direcionamento. Eu vejo Mônica Jovem como o quadrinho para adolescente que os pais gostariam que fosse. Luluzinha Tim como quadrinho adolescente dos departamentos de publicidade de trailers como iCarly e Hannah Montana querem que os adolescentes sejam. Fala um quadrinho para adolescente de verdade, que fala besteira, levanta o dedo médio para os amigos de zoeira, não é limpinho, politicamente correto. Mas o ponto é, esse projeto já sai na dianteira por terem por trás recursos, projeto editorial e não ser otaku. Quadrinho é o que é no Japão por ser dirigido a um público maior. E este é o caminho para o crescimento tanto da linguagem como do mercado no resto do mundo. Não duvido que o pessoal da Viz saiba o que está fazendo. É bobagem traçar possibilidades quanto à iniciativa da Kodansha, já que ela ainda aparentemente está no terreno da intenção. Os maiores obstáculos parecem que viram para o pessoal da Glenar. Olhando a produção espanhola, ainda parece haver um tanto daquela síndrome de se tentar fazer o mesmo que se faz no Japão, e é esse o grande problema. Em uma conversa sobre o assunto com um amigo, ele me sai com essa afirmação, no caso a respeito dos mangás franceses. Olha, esse material competiria com algum material do mangá. Mas o mangá, como eu disse, é igual ao cinema americano. Faz de tudo e por isso muitas vezes faz melhor. Por que você compraria um genérico aleijado se pode ler um melhor? É o maior problema para enfrentar o Japão dos quadrinhos. Fazer realmente melhor do que eles, mesmo que seja em um segmento só. Ele está certo. E esse é um grande desafio. Entender mangá como linguagem, não como conteúdo, ou mesmo como discurso de niponicidade. Na verdade, eu até digo que se pode ir mais longe. Para um mangá autóctone decolar, ele precisa de se posicionar em termos de mercado em cada cenário local onde se manifesta. E o único modo disso ser feito é oferecendo aquilo que os japoneses não podem oferecer. E quando falamos de cenários locais, falamos do que é publicado pelo público desse local. E não falamos de uma minoria de fãs, porque em um mercado saudável, o fã é sempre minoria. Essa abordagem é necessária até por uma questão de competição. Imagina que você se meta a fazer uma história de samurais e, supondo que ele consiga superar o fator de descrença no leitor, comece a vender. A melhor forma de derrubar suas vendagens será trazer uma história de samurai de sucesso no Japão. O fator credibilidade fará o resto e sua história será tristemente cancelada. Repare que isso segue um princípio empregado até no próprio mercado editorial japonês. A Shonen Magazine se volta para uma faixa etária aonde os adolescentes estão largando a Shonen Jump, que é essencialmente voltada da pré adolescência até a faixa dos 14 anos, evitando assim que eles venham a competir diretamente. Parte do sucesso da Magazine, após perder o título de número 1 do mercado japonês, tem a ver com essa abordagem comercialista. E ela não pode reclamar dos resultados. Ainda tem vendagem na casa dos milhões, algo que os editores da sua maior rival, a Shonen Sunday, dariam um braço para ter de novo. Será que eles terão sucesso? Bom, eu só posso dizer, o mangá construído fora do Japão não terá o seu DBZ ou o seu Naruto enquanto não parar de pensar em termos de DBZ ou Naruto. Mais importante é ter qualidade e tenho certeza que se houver um trabalho editorial nesse sentido, ela será alcançada. Mas ela por si só não basta. Tudo será em vão se a história não falar com seu público. E é preciso que os autores tenham em mente que precisam falar com a voz do mundo em que seus leitores vivem, e não com a voz do seu próprio mundinho. Só assim chegará a hora e a vez do mangá global.